Infocel Celular, uma loja completa, qualidade em vendas e assistência técnica. Celulares, acessórios, vem comprovar. Infocel é sua loja, é o seu lugar. Infocel é o nome forte em celular. Na Infocel Celular você encontra uma variedade em capas, películas, carregadores, fones de ouvidos, baterias, pendrives, caixinhas de som e muito mais. Além disso, temos uma assistência técnica totalmente especializada. Aproveite, venha conferir as novidades em celulares das melhores marcas do mercado. E olha só, aqui na Infocel Celular somos representantes da Vivo Plano Controle. Vem pra Infocel, temos um atendimento diferenciado. Fazemos recarga de todas as operadoras. Facilitamos os cartões e à vista o desconto é todo especial. Infocel, tudo o que você precisa em acessórios para seu celular. Telefone 991788249 e 981253300. Rua Tucupi, número 18, no centro de Curionópolis.